assim que agora vou fazer. Toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Teodoro Sampaio, não leva o celular, para Crisan Rangel, minha nova amiga do Facebook, perfil número 2. Crisan, um beijão para você, ela mora aqui em Brasília e já acompanha o nosso programa já há muitos anos e agora chegou para fazer parte do Facebook, perfil número 2 do Cleito Aguiar. Seja muito bem-vinda, viu, Crisan? Um beijão para você. Rick e Renner, o culpado sou eu. Faz tempo tô tentando achar de alguma forma um jeito de não te querer, não procurar teus beijos, de não sofrer quando não está comigo. Me engano, tento disfarçar, mas tudo que acontece me lembra você. Parece minha sina não poder te ter, só pode ser castigo. Tá no pensamento teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou. Hoje é meu lamento, não dá pra negar, foi só nossa história acabar. Tudo pra mim acabou. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Pensamento, teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou. Hoje é meu lamento, não dá pra negar, foi só nossa história acabar. Tudo pra mim acabou. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, revis meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Rick Renner, o culpado sou eu, para minha amiga Elizabeth Regina Rezende Pucci. A Beth, ela é de Coromandel, filha do Luiz Pucci, do saudoso Luiz Pucci e da dona Geni, que mora lá em Belo Horizonte. E chega para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2, ela que assiste o nosso programa de rádio e também assiste o Conexão Brasília pelo canal 14 da Rede Brasil de Televisão lá em Belo Horizonte, na capital de todos os mineiros. Essa é uma raridade, o professor Júlio César Rezende tirou do fundo do baú. Tião Carreiro e Carreirinho, Remorso. Sempre a saudade ficou e o remorso reside em meu peito, que o ingrato destino causou. Eu confesso, fui mesmo culpado, dei o desprezo sem a merecer. Eu bem sei que morreu por amor, mas deixou-me uma dor que me faz sofrer. Não suporto meu desespero e estou vivendo no mundo do além. O remorso é o meu companheiro, ela morreu por mim, morrerei também. Deitada em seu leito, viu que a morte a vinha buscar. Me chamou nessa hora tão triste, pra aliança de novo entregar. Morreu com a mão esquerda fechada, colocada sobre o coração. Quando abrimos, me quer o retrato que eu tinha lhe dado pra recordação. Não suporto meu desespero e estou vivendo no mundo do além. O remorso é o meu companheiro, ela morreu por mim, morrerei também. O remorso é o meu companheiro, ela morreu por mim, morrerei também. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tião Carreiro e Carreirinho, Remorso. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, o ano já começou, você já passou a ressaca, já voltou a trabalhar. E aí tá na hora de fazer já, botar a mão na massa, né? E você que é promotor de eventos, você que faz shows pelo Brasil inteiro, você tem que prevenir, esse ano vai ser um ano de muitos eventos. Se você não garantir logo o seu artista, você corre o risco de ficar sem artista para fazer o seu evento aí. Você lembra que o ano passado você deixou para a última hora, né? E custou arrumar, não é não? Se você ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você vai falar com o pessoal da RBM Música e vai reservar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 99 81 3601, ou então rbmmusica@gmail.com. Esses meninos são lá de Minas Gerais, mas moram em Brasília há muito tempo e estão lançando agora, acabaram de lançar no final do ano agora, o seu novo CD e o seu novo DVD. Roniel e Rafael, Fatos Reais. Nosso amor foi como um filme, não passou de ficção. O romance virou drama, eu virei refém da sua atuação. Mas um roteiro fracassado não foi o que a gente ensaiou. Pensei que era protagonista, mas um figurante você me tornou. Script perfeito, mas nada deu certo. Eu saí de cena, acabou. E essa é mais uma história que foi baseada em fatos reais, cheia de efeitos, com erros fatais. E aquela trilha sonora que eu tanto gostava, hoje me tira a paz.

eu tenho que partir e vou pra não voltar. Amor, eu vou embora, amor, eu vou agora, estou em suas mãos. Eu tenho que partir, eu vou pra não voltar, você vai decidir. Cleiton Aguiar, dele do Ivan Moreno, Assim Não Sei Viver, pra turma do Calçadão do Bizerrão. Bizerrão, um abração pra você. Ele, a turma lá, bota, fica todo mundo bota os banquinhos na porta lá pra fugir do calor e o rádio ligado escutando o programa do Cleiton Aguiar, né? Bizerrão, um abração pra você. Feliz 2014 pra todo mundo aí, viu? A sugestão do beijar. Fernando e Sorocaba, Ouro e Diamante. Sorocaba, Ouro e Diamante. Todo mundo sabe que o amor não se esconde, eu não quero ficar longe de você. Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro, diamante, minha luz do amanhecer. Sua boca, quero ter paz. Pra você, nossa paixão é louca. Como um imã e o ferro, os opostos se atraem. Eu vou te buscando, como um rio busca o mar. Sinto você no ar, vou te procurando. Todo mundo sabe que o amor não se esconde, eu não quero ficar longe de você. Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro, diamante, minha luz do amanhecer. Todo mundo sabe que o amor não se esconde, eu não quero ficar longe de você. Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro, diamante, minha luz do amanhecer. Com força não tem jeito. Como um imã e o ferro, os opostos se atraem. Eu vou te buscando, como um rio busca o mar. Sinto você no ar, vou te procurando. Todo mundo sabe que o amor não se esconde, eu não quero ficar longe de você. Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro, diamante, minha luz do amanhecer. Todo mundo sabe que o amor não se esconde, eu não quero ficar longe de você. Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro, diamante, minha luz do amanhecer. Todo mundo sabe que o amor não se esconde, eu não quero ficar longe de você. Nosso amor é fogo, brilha forte como ouro de... O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta a música nova de Fernando e Sorocaba, Ouro e Diamante. O Flávio Bejar não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando a sua carreira, pode entregar seu produto na mão dele, que ele vai fazer você ficar conhecido, viu? Famoso é por conta de Deus, mas conhecido é por conta do Flávio Bejar mesmo, viu? Ligue 61-9981-3601. 9981-3601. No próximo bloco, Odair José, Eliane Samuel e Marcelinho Rodrigues. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todos nós temos aquelas músicas que marcaram a nossa vida, né? Isso é inevitável. Momentos alegres, momentos tristes, momentos normalmente de grande paixão. A maioria aqui dos pedidos aqui na trilha sonora da minha vida são momentos apaixonados, né? Normalmente o que pede a música foi o que levou o pontapé no traseiro. Que o Vinícius de Moraes já dizia, né? A vida é a arte do encontro, embora existam tantos desencontros pela vida. O Raimundo Nonato Silva, de Curionópolis, lá no estado do Pará. Eu estive em Curionópolis quando lá se chamava quilômetro 30, para você ver, foi em 1982, o maior show em circo que eu já vi falar. Nós fizemos um show lá com Chico Rei Paraná, lá no Circo Lambari da Dona Nair, né? Empaçocou de gente. Foi lá, na verdade, o quilômetro 30 era a zona boêmia, a zona de prostituição do garimpo de Serra Pelada. Depois virou uma cidade e recebeu o nome de Curionópolis em homenagem ao Major Curió, que era o diretor, o chefe do garimpo lá no tempo, ele era do SNI, né? Mas o Raimundo Nonato Silva, lá de Curionópolis, ele também trabalhou no garimpo de Serra Pelada e disse que essa música que fez parte da trilha sonora da vida dele. Odair José, mande nem que seja um telegrama. Já faz tanto tempo, já faz mais de um ano e você foi embora. Mas eu ainda espero, seu amor ainda quero, minha alma ainda chora. Tudo está tão triste para mim, mas nada existe. Penso em você o dia inteiro, sentindo solidão. Eu fico no portão esperando o carteiro. Mande nem que seja um telegrama dizendo que me ama e que um dia vai voltar. Basta escrever uma palavra fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Mande nem que seja um telegrama dizendo que me ama e que um dia vai voltar. Basta escrever uma palavra fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Já faz tanto tempo, já faz mais de um ano e você foi embora. Mas eu ainda espero, seu amor ainda quero, minha alma ainda chora. Tudo está tão triste para mim, mas nada existe. Penso em você o dia inteiro, sentindo solidão. Eu fico no portão esperando o carteiro. Mande nem que seja um telegrama dizendo que me ama e que um dia vai voltar. Basta escrever uma palavra fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Mande nem que seja um telegrama dizendo que me ama e que um dia vai voltar. Basta escrever uma palavra fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Fazendo uma promessa pra que eu possa lhe esperar. Na trilha sonora da vida do Raimundo Nonato Silva, de Curionópolis, no Pará, uma gravação de 1972. Odair José, mande nem que seja um telegrama. Hoje, pouco antes de gravar aqui o nosso programa, eu estava lá na internet, né, preparando, fazendo a preparação, a produção do programa, e o meu amigo Maurício Reis, que é o diretor proprietário da Cidade FM de Bom Despacho, entrou lá no Facebook, nós trocamos informações, e ele falou: Cleiton, sua dupla está estourada aqui em Bom Despacho. E eu tenho recebido esses recados, né, de todos os lugares, né, e graças a Deus. Eu só tenho a agradecer aos meus amigos que estão abrindo espaço para essa dupla que está conquistando o Brasil com a força do seu talento, da sua simpatia e do seu enorme carisma. Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Música. e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Eduardo Gomes, do Renato Barros e do Ivan Medeiros, aqui mora gente, para minha conterrânea Lúcia Borges, lá de Coromandel, nas Minas Gerais, né? Ela que chega para fazer parte do nosso Facebook. Conterrâneo, um beijão para você, seja muito bem-vindo, viu? Aliás, eu quero mandar um abraço pros meus conterrâneos de Coromandel, onde eu estive, né, no último final de semana. Eu saí daqui no dia 2, eu dei um pulinho lá em Coromandel. Nós estamos tratando já da montagem da 95 FM. Dentro de poucos dias nós vamos colocar no ar a mais nova emissora de rádio FM comercial do estado de Minas Gerais, a 95,5 FM de Coromandel. Mais uma vez um carinhoso abraço aos meus conterrâneos. Quando eu chego em Coromandel, vou te contar, o povo não, só falta deixar eu pisar no chão, né? Porque vai ser bem tratado assim lá na minha terra, né? Depois fala que o santo de casa não faz milagre. Eu tô fazendo uns milagrinhos lá, viu? Música nova de Marcelinho Rodrigues. Presente de Deus. Um presente de Deus, parece até mentir o que aconteceu. Você me aparece do nada, se diz toda apaixonada, assim meu coração se derreteu. Uma parte de mim já se entregou e a outra diz que está afim. Fui me ganhando pouco a pouco e eu com a cara de bobo apaixonado me entreguei fácil, fácil. Não tem como esconder, confesso que eu também nem quero. Procurei esse amor tanto tempo e hoje é o que eu mais quero. Não tem como enganar esse meu coração. Por mais que eu tente disfarçar, nem sei dizer que não. Sou louco por você e esse amor é o que me faz viver. Se hoje fecho os olhos, penso em nós dois. Não quero te enganar, nem deixar nada pra depois. Pode o mundo acabar, eu vou gritar sem medo. Te amo, isso não é segredo. De mim já se entregou e a outra diz que está afim. Foi me ganhando pouco a pouco e eu com a cara de bobo apaixonado me entreguei fácil, fácil. Não tem como esconder, confesso que eu também nem quero. É. Procurei esse amor tanto tempo e hoje é o que eu mais quero. não tem como enganar esse meu coração. Por mais que eu tente disfarçar, nem sei dizer que não. Sou louco por você e esse amor é o que me faz viver. Se hoje fecho os olhos, penso em nós dois. Não quero te enganar, nem deixar nada pra depois. Bate o mundo acabar, eu vou gritar sem medo. Não tem como enganar esse meu coração. Por mais que eu tente disfarçar, nem sei dizer que não. Tô louco por você e esse amor é o que me faz viver. Se hoje fecho os olhos, penso em nós dois. Não quero te enganar, nem deixar nada pra depois. Pode o mundo acabar, eu vou gritar sem medo. Te amo, isso não é segredo. Marcelinho Rodrigues, presente de Deus. No próximo bloco, Mad, vou te dar uma dica como é que você deve cuidar da sua pele. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Alô, meus amigos de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Mês de junho eu estarei por aí, viu? O prefeito Kleber Sabino vai promover um grande show. O Diego da rádio me ligou aqui, nós acertamos. Vai ter, essa festa é tradicional. Vai gente da região inteira, né? E agora o Pica-Pau vai sair do oco. Vai ter o show do Cleito Aguiar e o Grupo Feijão Tropeiro, uma banda que me acompanha há mais de 20 anos, né? E também a participação de uma das maiores duplas do Brasil que eu tive o privilégio de lançar há 32 anos atrás, Chico Rei Paraná. Então vai ser um duplo show, né? No mesmo palco, Cleiton Aguiar e Chico Rei e Paraná, no mês de junho. Estou esperando só o Diego me ligar aqui para dizer o dia certo. Eu sei que é a grande festa no mês de junho, né? O mês 6, que nós estaremos aí. São José do Mantimento fica a 1.100 quilômetros de Brasília, mas para nós isso é um pulo, é daqui para ali, né? Gente, ó, nascer bonito é um acaso, é até um acidente biológico, né? Mas se conservar bonita, se fazer bonita, isso é uma questão de cuidado. E isso a Puro Ômegas pode ajudar você, porque ela está lançando a mais revolucionária linha de produtos de beleza. Você precisa estar com o cabelo bonito, a pele bonita, né? Então, ó, shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade, viu? É uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9... a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993 no horário comercial de segunda a sábado. E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Minha amiga, já que eu falei dos cuidados com a beleza, eu vou te dar uma dica aqui como você deve cuidar da sua pele, viu? Se você quer uma pele bonita, uma pele viçosa, você tem que cuidar dela. Isso é importante. Ó, por exemplo, limpe bem a sua pele antes de deitar. Limpe a sua pele todas as noites com um creme de limpeza para remover toda a maquiagem e as sujeiras, né? O que você nem percebe, a poeira que vai baixando e tal, né? O suor. Use um pedaço de pano macio e muita água, viu? Isso é o primeiro passo. O segundo passo, faça uma vaporização no rosto, aplicando uma toalha macia embebida em água quente. Você põe a toalha numa água quente, dá uma torcida assim, uma leve torcida, deixa ela molhada, viu? E aí você coloca em cima do seu rosto. Isso ajuda a abrir os poros e soltar toda a sujeira, todas as impurezas, né? Terceiro, faça uma esfoliação ou aplique uma boa espuma de limpeza para obter uma limpeza mais profunda. Finalize aplicando uma loção tonificante ou adstringente de acordo com seu tipo de pele e referência. Escolha uma loção tônica que não contenha álcool. Principalmente se a sua pele for seca, você não deve passar nenhuma loção que tenha álcool, viu? E você deve completar a sua rotina

Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Chega no final do ano, na passagem do ano, a gente vê muita gente. Não, eu vou mudar de vida, não sei o quê, vou fazer, vou acontecer, vira o ano. A pessoa volta para aquela mesma rotinazinha e esquece, né? Aí depois faz as mesmas coisas e quer ter um resultado diferente. Não vai ter. Você precisa ter a vontade, mas tem que colocar essa vontade em prática. Por exemplo, se você quiser mudar a sua vida, ganhar dinheiro, no ano de 2014 eu te ofereço uma oportunidade. E eu falo de cadeira, porque eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e região. E vende igual banana na feira, porque a qualidade e o preço da Alporte Jeans não tem concorrente, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro e ser, como eu, um representante Alporte Jeans, um revendedor Alporte Jeans aí na sua cidade, viu? Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, põe 100% em cima. Qualquer negócio que dá 100% é um excelente negócio, né? E com um detalhe, você ainda vai vender mais barato do que a concorrência. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale a pena, vale muito a pena, viu? Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo, logo, logo você vai ter a sua própria loja. Agora tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ter seriedade, tem que comprar, tem que revender, fazer a coisa direitinho, né? Ligue agora e torne-se um revendedor Alporte Jeans. Dou-lhe dar dois telefones. 61-9981-3601, 9981-3601, que é um telefone da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802, que é da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país, muito rápido, viu? Seja um revendedor Alporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje a Valdete Dutra, a Lilian Cris, uma gatinha que está fazendo 22 aninhos, Jô de Souza, Nivaldo Ramos, Alex Brandão, a minha amiga Sueli Batista, irmã do meu amigo Ronan Batista, o Renato Júnior, Josias Guedes Oliveira, a Thalissa Rocha, uma gatinha de 21 anos, a Thalita Lohane, o Geraldo Carvalho, grande cantor do Rio Grande do Norte que mora aqui em Brasília, e o meu compadre, meu amigo, Goianir Barbosa, grande comunicador, jornalista, que tem o seu programa lá na Rádio Municípios, lá na capital do estado, Tocantins, e é um amigo querido de muitos anos, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e uma felicidade de dizer que é meu amigo. Então, para todos vocês, parabéns, muita paz, desse ano agora de 2014, muita prosperidade para todo, principalmente muita saúde, né? E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou dedicar a oração, e essa oração de hoje eu vou aqui à página 31 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. A vida da gente, a gente nunca está plenamente feliz, porque a vida é como se fosse uma grande viagem, e as pessoas vão entrando, as que nascem, e vão desembarcando, as que partem para se encontrar com Deus. Esse ano de 2013 foi um ano de muitas perdas para mim, perdi muitos amigos. A gente vai ficando velho, os amigos vão envelhecendo, e é claro que a possibilidade de que eles morram é muito maior. E eu estou nessa fase, estou com 63 anos, e aí estou perdendo muitos amigos. Agora, esse amigo meu que eu perdi, ele com 64 anos de idade, ele teve uma gripe. Essa gripe evoluiu para uma pneumonia, ele não se cuidou, não foi ao médico, quando ele resolveu procurar o médico, já era tarde demais, morreu por causa de uma gripe. Você vê você que a coisa, para morrer, basta estar vivo. Esse é o ditado mais certo que eu conheço, né? Então eu quero daqui mandar um abraço para sua esposa, o Divino Mossad é o nome do meu amigo. Ele gostava demais de música, ouvia meus programas de rádio, nunca perdeu um show que eu fiz aqui em Brasília, era um companheirão. Mas Deus sabe das coisas, ele agora está lá em cima, olhando por nós lá de cima, né? E nessa hora, que é uma hora de profunda tristeza, eu sempre me socorro dessa oração, que é uma oração muito bonita e que já ajudou muita gente a superar esse momento tão difícil, que é a separação de um ente querido. A gente nunca acha que está na hora, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. não chore por mim. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas. Pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Amém. Realmente essa oração é uma oração poderosa, uma oração muito bonita, que chama a atenção. Que todos nós, mais dia menos dia, vamos passar por esse momento. Né? E aí, cada um de nós se socorre da maneira que achar melhor. Eu me socorro dessa oração, que acho realmente uma oração muito poderosa. 2013 foi um ano de mudança de rumo na sua vida e na sua carreira. Márcia Ferreira, Toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. De Deus, toque Márcia Ferreira, Toque de Deus. Eu vou a Coromandel relembrar. Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. César Menotti Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos desta distância de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer. Trilhando a rota de quem não erra, as borboletas quero viver lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida. A vida é de quem se atreve a viver. A vida é de quem se atreve a viver, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor João Vitor. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Maguiar. Estou recebendo uma mensagem aqui do meu amigo Zé dos Passos, desejando um feliz 2014 para mim, para toda a família, para toda a equipe. Cleitão, por favor, dê um alô aí para os ouvintes do seu maravilhoso programa aqui na Beira Rio FM 104,9 de São Francisco, Minas Gerais. A dona Romana na comunidade de Caraíbas, o Milton na Fazenda Tatuado, o Afonso Mendes, Renato Mendes, Lucas, João Preto, João de Nega, Pedro de Zezinho, dona Lia na comunidade de Tinguis, Laurinda Van Pandeiro, deve ser padeiro aqui, né, o Van Padeiro, Giovana, Adelson, Leandro, Gislene, Ney, na comunidade de Curral Velho, Zé Duarte, Dozinha, João Picado e família na comunidade de Tabocal de Baixo, Zé Francisco e Dona Lia no Tabocal de Cima, Zé Rodrigues, Pilãozinho, Valdo, Valdeci e João Ramos. Ô Zé, um abração para você, para Dona Conceição, para a turma do Quiabo e para todos os nossos ouvintes da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor João Vitor, Shortinho Mastigado. Vem comigo porque a onda agora é o Arrocha Safadinho. Fico todo quando fico muito animadinho, vendo as minas no rolê, mordendo o shortinho. Tá muito apertado, tá ficando rachadinho. É as minas no rolê, mordendo o shortinho. De carro importado, de óculos escuros, cabelo arrumado e carregado com perfume. Shortinho tá torando, tá ficando apertado, me tirando a atenção e deixando pirado. Tô tarado, tô tarado, tô tarado, tô tarado, vendo as minas chegando de shortinho apertado. Tá torando, tá rachado, tá muito apertado, é só filé chegando de shortinho mastigado. Dá só uma olhada nisso, Marcelo e Ricardo, olha como essa menina tá, rapaz. Que é isso, aí eu não lembro. Simbora cantar, vai. Fico todo assanhado, fico muito animadinho, vendo as minas no rolê, mordendo shortinho. Tá muito apertado, tá ficando rachadinho. É as minas no rolê, mordendo shortinho. De carro importado, de óculos escuros, cabelo arrumado, carregadas no perfume. Shortinho tá torando, tá ficando apertado, me tirando a atenção, me deixando piado. Tô tarado, tô tarado, tô tarado, tô parado, vendo as minas chegando de shortinho apertado. Tá torando, tá rachado, tá muito apertado, é só filha chegando de shortinho mastigado. Tô tarado, tô tarado, tô tarado, tô tarado, vendo as minas chegando de shortinho apertado. Tá torando, tá rachado, tá muito apertado, é só filha chegando de shortinho mastigado. De shortinho mastigado, de shortinho apertado, de shortinho mastigado, de shortinho mastigado. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Vitor Shortinho Mastigado. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Você pode ligar no horário comercial para 61-3532-6993. 61-3532-6993 é o telefone do ouvinte de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção, eu vou trazer os mestres, os grandes professores, viu? Vocês prestem atenção, senão vocês não vão sair, vocês não vão formar, não, essa turminha dos universitários. Vocês prestem atenção, vocês estão cantando ruim demais da conta. A Faculdade da Música apresenta os mestres Cascatinha e Ana, Meu Primeiro Amor. Palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por seu carinho só um pouquinho. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morrer. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais, são prantos de dor.